865, chegada Bonfim, dizer se mantenha 3 mil pés, ajuste 190, 190. Aproximação visual. Viva. Ok, tem referências com o solo? Está autorizada a aproximação visual. Tensões a interceptar entre Duna e Simbra? Exatamente. Autorizado. Aproximação visual informe estabilizado. Salvador, bom dia, é o TAN 3171 com a informação Índia. TAN 3171, bom dia, autorizado para Guarulhos no nível 360, Upper Zulu 16. Decola da 10 com curva à direita, na Dael, Leda, Bri. 1208, transponder 5061. O TAN 3171 autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Via Upper Zulu 96, Bravo Hotel Zulu, Trive Poços. Decola da 10, curva direita da El Leda Bridge a saída. O controle Salvador 208, transponder 5061, é o TAN 3171. Correto, chama o pushback acionamento. Vai chamar, 3171. Bom dia, noite 65, estabilizando no sinal, visual com campo. Boa noite 865, sim, chama no estado, embaixo travado. Tá, está embaixo travado, 2 milhas e meia, gente, a Sierra. Sim. Salvador, é o 3171? Siga. A senhora notou que a gente deixou a fone aberta aí ou não? Negativo. Ok, está com probleminha de rádio aqui, obrigado. Estabilizado no 865. 5, pouso autorizado, pistão no 0030 grau 021. Autorizado, pouso. Solo 30, direita na minha escuta, Alfa Juliette 08. Alfa Juliette 08, mantendo em cima. Salvador, é o TAM 3171 no 06 para o pushback e acionamento. 3171 no 06 autorizado, chama táxi. Entendeu, autorizado, vai chamar táxi 3171. TAM 3597, bom dia. Bom dia, 3597, Brasília, autorizado 360, Upper Zulu 17. Decolando a 10 com curva à direita, Arbor, transição Elefa, 1208 controle, transponder 5062. Conforme nível 360, vamos pelo 17, decola da 10, com a direita fora, eleva 5062, 208, saída, tá 35, 17, tá no portão 4. Poder 5062. 5062, portão 4, tá 3, 4, 7. Correto, tem um pushback acionamento. Salvador, é o TAM 3171 para o táxi, tem 146 a bordo, alterno galeão com 4 horas de autonomia. Táxi autorizado, parte 1 no Índia, ponto de espera da 10, chama pronto, ajuste 10, 10, TAM 3171. Autorizado, até o ponto de espera da pista 10 via Índia, parte 1 no Índia, o TAM 3171. Torre Salvador, Altan 3171, ponto espera próximo. 3171, autorizado a linha de decolar da 10, vento calmo. Autorizado a linha de decolar da 10, Altan 3171. A decolagem não, 0-3-3-5-1-7. Number 4, request that number, pushback. Clear, set up and push, command for text. Monitor, that's 3, final 7, approval, this is about to pushback in number 4, work ready for text. Decolou 5-1-1-2-0-8, controle. 3-0-8, tá 3-0-7-1. Controle Salvador, bom dia, tá 3-1-7-1. Pulou 3-6-0, saída da El. 3-6-0 na saída da El. Possibilidade de voar Leda, senhora, após 2000? Autorizado Leda, obrigado. What's the other name, Campinas? The 3517, clear text via India, holding point runway 10, call me ready. Altimeter setting 1010. Canadian 100, clear taxi India, inform me ready, 3517. The 3517, switch line up and take off, runway 10, winds 360 degrees, 03 knots. Clear for takeoff, runway 10, 3507. Uno passa no nível 180, chama sendo Recife em 125 decimal 1, bom dia. 71. 9, departure control 120.8. What's your 08, you have a good sign at 10-3, final 7. Volta 3071. Nem sim. Passa agora 180, chama Recife em 125, decimal 1. Bom dia. 25, bom dia. Someone on the fourth at 10-3, follow 7. Climbing level 360, direct to left position. Clear heading at F, climb level 360, 10-3, follow 7. Bom dia, Recife autorizado, 330, perímetro 58. Decola da 10 com curva esquerda, Cuca, transição Aracaju. 1208, aciona 5070. Correto, vamos ver o questionamento.